sonhos que são feitos para alcançar. São sonhos perdidos no fundo do mar, esperando alguém que os possa salvar. Então vem o sonhador, que acredita com fé e vê tudo mais que um desejo, mais do que um sonho. Você pode crescer, ficando perdido e sem entender os sonhos que mostram como viver. Então vem o sonhador, que acredita com fé e vê tudo mais de um desejo, mais do que um sonho. See you.